pecador. Muitas vezes eu errei no meu viver. Nada fiz pra me orgulhar pelo que fiz. Não há lugar pra me esconder. E hoje, enfim, estou perante o juiz. O meu destino.